Ela falou que ia sair fora. Tava cansada de decepção. Queria escrever uma nova história. Fechou as portas do seu coração. Foi deletando o que tá na memória. Não faz mais parte dessa ilusão. Foi desenhando a nova trajetória. Quer se ver de fora da situação. Vestiu a sua roupa mais da hora. O seu perfume e o seu batom. Entrou num carro ligado lá fora. Se jogou e agora quer curtir. E ela vem, vem. E vem como quem não quer nada. Cola na quebrada e faz os malandros virar. Vem, vem. E vem sempre na madrugada. Ela tá chapada, louca querendo dançar. Ela vem, vem. E vem como quem não quer nada. Cola na quebrada e faz os malandros virar. Vem, vem. E vem sempre na madrugada. Ela tá chapada, louca querendo dançar. Ela tem o swing na ponta do pé. Ela conhece o gueto, suas realidades. De poucas ideias e muita fé. Ela fecha nos quatro cantos da cidade. Ela é Corinthians, ela é Flamengo. Ela para o baile, ela cai pra dentro. Quando ela enquadra, eu já me rendo. Ela não é 10. Ela tem o corpo que é escultural. Ela dançando é fenomenal. Ela sempre chega em alto astral. Ela é Racionais, ela é Charlie Brown. Vende a zira, tomando tequila. Tirando uma pira na brisa do som. Famosa narquila, foge da rotina. Só pra confundir a mente do vilão. Os fofoqueiros estão de plantão. De olho na situação. Não aguenta a pressão. Estão perdendo a noção. Ela gosta de ousadia. Troca a noite pelo dia. Quem nasceu pra ser joia nunca vai ser bijuteria. Ela falou que ia sair fora. Tava cansada de decepção. Entrou num carro ligado lá fora. Se jogou e agora quer curtir. E ela vem, vem. E vem como quem não quer nada. Cola na quebrada e faz os malandros virar. Vem, vem. E vem sempre na madrugada. Ela tá chapada, louca querendo dançar. Ela vem, vem. Quem não quer nada, cola na quebrada e faz os malandros pirar. Vem, vem, e vem sempre na madrugada. Ela tá chapada, louca querendo dançar. Louca querendo dançar. Louca querendo dançar.